right, men, it's time for the big test. Let's hope it works. All right, two. This is the test. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Yeah! This is a test of the emergency broadcast system. Boy, don't you get it, but the broadcasters of this area, in voluntary cooperation with the FCC and other authorities, have developed this little system to keep you informed in the event of an emergency. If this had been an actual emergency, you would have been instructed where to tune in your area for news and official information. This concludes this test of the emergency broadcast system. Atenção, emissoras, para a contagem de 8 segundos. Olha a hora, olha a hora. Meio-dia 4, horário de Brasília, 11:04, horário do Nordeste. E o VHS começa citando Bob Marley. Os ventos que às vezes tiram algo que amamos são os mesmos que nos trazem algo que aprendemos a amar. Por isso, não devemos chorar pelo que nos foi tirado, e sim, aprender a amar o que nos foi dado. Pois tudo aquilo que é realmente nosso, nunca se vai para sempre. Então, meu amigo, se você não puder ter tudo aquilo que ama, por favor, pelo menos, ame tudo o que você tem. Não esbanje, ok? E é com esse pensamento de Robert Nesta Molley que o VHS deste domingo, 10 de novembro de 2013, começa agora pela sua Ultra Web Rádio, porque você sabe, isso sim é rádio. Família.webno.com e painel.webradio.com.br. Muito boa tarde para você ligado aqui na Ultra Web Rádio. Aqui, para os horários que tem horário de verão, para as regiões que tem horário de verão. E muito bom dia para você ligado na Ultra Web Rádio, no norte e no nordeste do país. Vamos chegando! Agora, 7:00 pelo horário de Brasília, 7:07 pelo horário do Nordeste. E estamos começando essa edição do VHS aqui pela sua Ultra Web Rádio. Você sabe, isso sim é rádio. E hoje é domingo, dia 10 de novembro de 2013. Rapaz do céu, será que tocou aquela música Já é Natal na Líder Magazine? Porque já tô encontrando enfeite de Natal antes da hora e etc. Ontem o Papai Noel chegou num dos shoppings de Santos. Bom, como eu ia dizendo, nessa data, 10 de novembro, nasceram Martinho Lutero, Mikhail Kalashnikov, inventor russo da AK-47, Miriam Rios, ex do Roberto Carlos, Marcelo Tazo, olha o Tazo, o CQC ficando mais velho. Também nasceram Brittany Murphy, Kyla Cole, Jacqueline Petkovic e Mirella, a nadadora espanhola Mirella Belmonte, ok? E faleceram também nessa data Christian Lundberg, Leonid Brezhnev, que foi secretário do Partido Comunista Soviético, e o bailarino estadunidense norte-americano Fernando Burrones e Jack Palance, famoso ator norte-americano, ao qual via muitos filmes dublados por Orlando Brown. E o que teremos neste domingo na programação musical? Teremos Laura Pausini, teremos Loborges, teremos Rich Family, teremos Skunk, teremos o Baby da Família Dinossauro cantando também, James England, Quincy Jones, Casey Jojo, Zé Ramalho e muito mais na programação musical que você também pode pedir através dos nossos canais de comunicação. Pelo site ultrawebradio.blogspot.com, pelo Twitter ultrawebradio tudo junto e pelo Facebook que é ultrawebradio ou facebook.com/ultraradio do Brasil. Repetindo, nosso site ultrawebradio.blogspot.com, o nosso Twitter ultrawebradio tudo junto e nosso Facebook facebook.com/ultraradio do Brasil ou Ultra Web Rádio do Brasil, se você estiver dentro do Face, ok? No Você Faz Parte da História, e pela primeira vez nessa nova fase do VHS, teremos um Você Faz Parte da História totalmente temático. Nós vamos destacar 4 reportagens que marcaram a vinda da Rainha Elizabeth para o Brasil há exatos 45 anos atrás. Pois é, quando será que a Duquesa Kate e o Príncipe William vêm pro Brasil, hein? O que eu sempre digo, o Príncipe fez uma excelente escolha ao escolher a Duquesa Kate como sua esposa e mãe do seu filho, o Príncipe George. E no arquivo do Moro, uma edição também muito especial. Sabe aquela música do Pepe, eu quero me casar? Pois é, hoje nós vamos revelar a origem da música A Filha do Seu Faceta. É um programa de calouros, aliás, um dentre tantos, apresentado por Dedé Santana, que era sempre se metido a sério no Chapalhão. Tem a participação especial do Mussum, cantando, ou melhor, pensando, eu não vou falar mais nada, eu não vou estragar essa coisa. Esperem, hein? É pertinho do final do programa. Bom, sem muito mais delongas, vamos começar a nossa viagem no tempo através da música. E a gente começa com a banda 14 Bis e um dos seus grandes sucessos do início da década de 80, denominado Natural. Meio 11, horário de Brasília, 11:11, horário do Nordeste. Eu sou Flávio Barbosa. O VHS deste domingo está só começando. Cor da estrada e desaparecer. brinca pelo ar como coisa natural. Em seu corpo tão sereno acende a pele a mania de cantar. Voz do coração deixou, oh, oh, oh. E pergunta sempre onde andar. Sim, é rádio.

Tokyo or any other place you see. You feel that dancing fantasy in New York, Rio, Tokyo or any other place around that magic. The roof, all right, and you feel better. Bring outra, meio de meio horário de Brasília, 11h30 horário do Nordeste. Nauseating, like, bark out, gag me with a spoon, gross, I am sure, totally. Ai, essa voz, viu? Bom, esse é o Frank Zappa com a participação mais especial da filha dele, então com 15 anos, Moon Janet Zappa. O nome da música é Valley Girl. Antes, Angélica, Tic Tac, nos tempos em que ela não era nem esposa do Hulk. Trio Rio com New York, Rio, Tokyo, esse trio não é do Rio de Janeiro. Gabriel Pensador com 2345678. Laura Pausini com Non C'è, ela que semana passada esteve aqui no Brasil mais uma vez. E abrindo os nossos trabalhos, 14 bis com Natural. Meio-dia, 36 minutos e um reminder, um pequeno reminder para vocês. Semana que vem, 17 de novembro, primeiramente não ia ter programa, né? Mas eu achei melhor, olha, achei muito melhor que tivesse. Por quê? Porque não posso deixar vocês na mão. O programa tá fazendo um grande sucesso, muita gente elogiando a nossa programação musical, então resolvi gravar um programa para vocês e ainda não vou dizer como ele será. É uma surpresinha. Eu pensei em fazer aquela segunda homenagem para a Rádio Cidade, mas falei, poxa, tem tanta música boa. Eu ainda não pensei sério no que fazer. Mas preparem-se, hein? O programa vai estar cheio de grandes, enormes, inúmeras surpresas semana que vem. E por que o programa será gravado? Simples, porque semana que vem, eu estarei em São Paulo para o 15º Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Verão, de natação, obviamente, Troféu Alberto Martins Pérez. A competição que vai reunir grandes atletas de muitos clubes espalhados por esse estado de São Paulo vai acontecer na piscina do Corinthians, de 15 a 17 de novembro, ou mais conhecidamente, de sexta a domingo que vem. Eu, Flávio Barbosa, estarei lá pelo site Família Aquática, em parceria com esta web rádio, a Ultra, a Rede Esporte Brasil e a Rede Atrativa FM, pela qual eu dou informações sobre os esportes mineiros no programa Contra-Ataque do meu grande amigo Ivan Bruno, que é exibido de segunda a sexta, 6 às 7 da tarde, horário de Brasília, 5 a 6, horário do Nordeste. Para quem nunca ouviu, atrativofm.com.br. Não deixe de visitar o nosso site familiaaquatica.webnode.com. Lá você tem as principais informações da natação no Brasil e no mundo. E você também pode ouvir a programação da Ultra Web Rádio, inclusive esse programa, o nosso VHS. Então, familiaaquatica.webnode.com. Nós já temos um lema, mas vamos estreá-lo apenas sexta-feira, ok? E vamos para o primeiro bloco comercial deste programa e já voltamos com Você Faz Parte da História Especial, com a visita da Rainha Elizabeth ao Brasil, que completou 45 anos semana passada. Aliás, quando é que o monarca vai voltar a vir ao Brasil, hein? Já vi rei do pop vindo, mas rei da Inglaterra ou rainha... Mas também a idade da Rainha Elizabeth é muito avançada, então é bom não arriscar. Meio-dia 39, nós já voltamos com VHS, meio-dia 39, horário de Brasília, 11h39, horário do Nordeste. Já voltamos com VHS aqui na Ultra. Até já, pessoal. Vem, abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Mundial de Vôlei de Praia. Amanhã começa a fase final com as melhores duplas de todo o mundo. Mundial de Vôlei de Praia, ao vivo, direto de Ipanema. Amanhã, 10 da manhã. Oferecimento Papermate. Faça com o coração, faça com Papermate. E Perdigão, a marca que confia no que faz. Promoção Coque Tavares. Imagina no mesmo lugar. Meio-dia e 43, horário de Brasília, 11h43, horário do Nordeste, e nós já estamos de volta com o VHS nesse domingão para você até as 3 da tarde, ok? Muito bem, chegou a hora do Você Faz Parte da História, mas nessa semana passada, para ser mais exato, a visita da Rainha Elizabeth ao Brasil completou 45 anos. E, para homenagear esse grande momento da realeza britânica e também da história do nosso país, por que não dizer, as portas de um ato institucional FPC que ferrou o Brasil nesses tempos de ditadura, vamos então fazer um Você Faz Parte da História temático, com 4 reportagens, 3 do Jornal do Brasil, uma da Última Hora, sobre a visita da Rainha Elizabeth no Brasil, documentado à época pela imprensa. E a trilha sonora não pode ser outra. Começamos no dia 2 de novembro de 1968, quando a Rainha Elizabeth quebrou o protocolo para agradecer as boas-vindas em formação do Jornal do Brasil. A Rainha Elizabeth II afastou-se diversas vezes do protocolo durante as 3 horas em que esteve ontem no Recife, capital pernambucana, para retribuir sorridente a manifestação de boas-vindas que lhe foi tributada pelo povo e pelas autoridades do Estado. A soberana chegou exatamente à hora prevista, mas saiu da recepção, no Palácio das Princesas, com 1 minuto de atraso. Um acidente em uma subestação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco deixou a cidade sem luz durante 1 hora, prejudicando a recepção no palácio, onde a soberana foi apresentada à luz de velas e candelabros a diversos convidados. Rainha Elizabeth fez questão de cumprimentar o padre Helder Câmara, o único convidado que chegou a pé para a recepção e durante muito tempo permaneceu afastado da comitiva real. Do aeroporto ao Palácio das Princesas e do Palácio ao Cais do Porto, a rainha sorriu e acenou constantemente a populares concentrados ao longo do trajeto, agitando bandeiras do Brasil e da Inglaterra. Depois ela foi para Salvador visitar as igrejas, principalmente a anglicana, onde a rainha assistiu ao ofício. A igreja foi pintada e recebeu ornamentação especial. E no dia seguinte, o Jornal do Brasil assim retratava. Observando um programa rigorosamente cronometrado, como tem que ser, a rainha e o príncipe Philip, marido dela, para quem não sabe, desembarcaram hoje, às 9h05, no Cais do Porto de Salvador, para uma visita de 3 horas e 25 minutos à capital baiana, que há uma semana se prepara para receber o casal real. Elizabeth é o nono soberano e, por enquanto, o último que Salvador hospeda em toda a sua história. Do Cais do Porto, a soberana seguirá para a igreja anglicana, onde vai assistir a ofícios religiosos, como dissemos antes. No Palácio da Aclamação, hence the name, será apresentada a autoridades e depois segue para o Museu de Arte Sacra. Dali irá ao Mercado Modelo, onde será presenteada com uma penca de balanganãs. E ao meio-dia e meia, e retorna ao Iate Real Britânia, onde foi para o Rio de Janeiro. Dias depois, a visita da rainha a São Paulo, depois da visita à Brasília, claro. A rainha Elizabeth II iniciou ontem, em Brasília, sua visita oficial ao Brasil, partindo hoje para São Paulo, onde permanecerá até sexta-feira, retornando depois ao Rio. O programa da rainha, na capital federal, foi extenso, com visitas protocolares, e terminou com recepção oferecida pelo governo brasileiro no Itamaraty. O povo agitou bandeiras e aplaudiu durante os principais pontos do roteiro da soberana. Já na recepção à noite, o presidente Costa e Silva sentiu-se mal, em consequência do forte calor, depois se provaria que não foi isso, e teve que molhar a cabeça antes de sair para esperar a rainha. A visita de Elizabeth II e do príncipe Philip no Palácio da Alvorada foi marcado por bom humor, informalidade e algumas gafes. A rainha recebeu a ordem do Cruzeiro do Sul e ainda pediu para que traduzisse a frase do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Em São Paulo, a rainha inaugurou oficialmente o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, aquele belo prédio da Avenida Paulista. E depois a gente encerra com a versão do Última Hora para o Goodbye à Rainha da Inglaterra ao Brasil. O que aconteceu foi um jogo entre paulistas e cariocas, o jogo da rainha, os paulistas venceram, Pelé marcou um gol, e assim o Última Hora documentou. Encerrando sua visita ao Brasil, a rainha Elizabeth II da Inglaterra, acompanhada do príncipe Philip, o duque de Edimburgo, assistiu ontem no Maracanã, de uma tribuna de honra especialmente reformada, o jogo entre as seleções carioca e paulista, entregando a Pelé uma taça de prata, oferecida à equipe vencedora. Ela chegou rigorosamente na hora prevista, 10 para as 5 da tarde, e usou binóculos, sendo interessada no jogo. Jacinto de Tormes, o famoso colunista, estava ao lado, e ela fez muitas perguntas ao Jacinto, que lhe prestava informações. Como sempre tem que ser, o Maracanã todo se levantou para aplaudir a soberana assim que ela chegou. Antes do jogo, os dois hinos foram tocados, da Inglaterra e do Brasil. No intervalo, a banda fez evoluções no campo, desenhando inicialmente uma âncora e depois as palavras God Save the Queen. Assim que a banda formou a palavra The Queen, a rainha aplaudiu, pela única vez durante toda a sua visita. E com o vestido quadriculado nas cores da bandeira do Brasil, a rainha ficou sentada numa cadeira dourada ao centro da tribuna de honra do Maracanã. Depois do jogo, a rainha e o príncipe desceram até o estrado que separava a tribuna de honra da imprensa, onde recebeu Pelé e Gerson, onde os dois conversaram. E o Pelé, que anos depois seria homenageado pela rainha. Inclusive está no YouTube o famoso discurso I'm looking forward to receive the best player of the world, Pelé. Logo depois, para encerrar a visita oficialmente, ela foi para a escola naval, onde ela e o príncipe tiveram um jantar privado. No dia anterior, ela foi homenageada pela Mangueira. E assim foi a visita da Rainha Elizabeth ao Brasil. Foram reportagens, como eu falei, temáticas, algumas muito grandes, por isso eu tive que adaptar, e as grafes nesse momento serão inevitáveis. E a música de fundo, o hino da Inglaterra, foi tirado do LP A Night at the Opera. E essa versão foi interpretada por Brian May, o guitarrista do grupo Queen. Ficou tão bonita que eu sempre uso nos jogos de futebol, nas transmissões, se alguma coisa inglesa, seleção inglesa de futebol, por exemplo, joga e a gente transmite ou não. Bom, esse foi o Você Faz Parte da História desta semana. Semana que vem eu já alerto que não vamos ter o Você Faz Parte da História, porque será um programa especial gravado, mas daqui a duas semanas, o Você Faz Parte da História estará de volta, ok? E agora vamos de mais música? Eduardo Dussek com aquele tema premonitório lançado ao mundo no MPB 80 e que lhe valeu não nenhum prêmio, mas o selo de revelação do ano de 1980. Vamos lá então, Eduardo Dussek com Nostradamus. Faltam 8 para 1 da tarde, horário de Brasília, 8 para o meio-dia, horário do Nordeste. Este é o VHS. Naquela manhã eu acordei tarde de bode. Com tudo que sei, acendi uma vela, abri a janela e pasmei. Alguns edifícios explodiam, pessoas corriam. Eu disse bom dia e ignorei. Telefonei pra um toque tenha qualquer e não tinha. Ninguém respondeu, eu disse Deus, Nostradamus, forças do bem e da maldade, vudu, calamidade, juízo final. Então és tu. De repente, na minha frente, a esquadria de alumínio caiu. Junto com vidro fumê, o que fazer? Tudo ruiu. Começou tudo a carcomer. Gritei, ninguém ouviu. E olha que eu ainda fiz piscil. O dia ficou noite, o sol foi pro além. Eu preciso de alguém. Vou até a cozinha, encontro Carlota, a cozinheira morta diante do meu pé. Zé, eu falei, eu gritei, eu implorei. Levanta, me serve um café, que o mundo acabou. Aqui é Amanda Kiel e você está ligado na Ultra Web Rádio. Isso sim é rádio. sereno, ouro e prata, sai e vem comigo. Sol, semente, madrugada, eu vivo em qualquer parte do seu Sim, é rádio. Thank you. alegria vai pra você que tá por aí pelos palcos dos bailes da vida, alegrando a moçada, vivendo na estrada, ou seja, lama, suor, luzes, sanduíche de mortadela e guaraná. E ouve música! Pra quem foi, foi bom demais. Pra quem não foi, é ruim. Pra quem está, ai que legal. Pra quem não tá, é ruim. Pra quem gozou, arrasou. Pra quem gorou, foi ruim. Pra quem é tudo é com fé, nada será. Pra quem não é. Pra quem é tudo é com fé, nada será. Pra quem não é. Mas tem o seguinte: tem sempre um cara com a mão no queixo olhando de lado. É aquele tipo de olhar que parece que vai cair um quadro na tua cabeça. Negócio de puxa pra trás, seta pimenteira. Mas isso acontece, não liga não. Tome baile que é melhor. Pra quem foi, foi bom demais. Pra quem não foi, é ruim. Pra quem está, ai que legal. Pra quem não tá, é ruim. Pra quem gozou, arrasou. Pra quem gorou, foi ruim. Pra quem é tudo é com fé, nada será. Pra quem não é. Pra quem é tudo é com fé, nada será. Pra quem não é, por favor não se incomode. Não abra a porta pra mim. Deixa que eu transo o caminho, porque eu prefiro que será assim. Eu já fui, tô lá, gozei. Tenho fé que tudo será. Deixa Dilson, vamos Nelson. Sai de cima e deixa andar. Tira essa inveja do olho. Deixa a vida entrar. Deixa a alegria viver. Calma que vai melhorar. Tira a ansiedade do peito. Relaxa e vamos gozar. Mas todo cara traquejado, malandro, ele tem sempre uma receita pra isso. Mas daqui a pouco eu conto. Pera aí. Pra quem foi, foi bom demais. Pra quem não foi, é ruim. Pra quem está, aqui legal. Pra quem não tá, é ruim. Pra quem gozou, arrasou. Pra quem gorou, foi ruim. Pra quem é tudo é com fé, nada será. Pra quem não é. Pra quem é tudo é com fé, nada será. Pra quem não é. Por favor, não se incomode. Não abra a porta pra mim. Deixa que eu transo o caminho, porque eu prefiro que seja assim. Eu já fui, tô lá, gozei. Tenho fé e tudo será. Deixa Dilson, vamos Nelson. Sai de cima e deixa andar. Tira essa inveja do olho. Deixa a vida entrar. Deixa a alegria viver. Calma que vai melhorar. Tira a ansiedade do peito. Relaxa e vamos gozar. Pra acabar com esse tipo de ansiedade, é só raspar a virilha na quina da testa. Pra quem foi, foi bom demais. Pra quem não foi, é ruim. Pra quem está, aqui legal. Pra quem não tá, é ruim. Pra quem gozou, arrasou. Pra quem gorou, foi ruim. Pra quem é tudo é com fé, nada será. Pra quem não é. Pra quem é tudo é com fé, nada será. Pra quem não é. Pra quem foi, foi bom demais. Pra quem não foi, é ruim. Ou seja, parece que papagaio, quando se hospeda na casa de morcego, tem que dormir de cabeça pra baixo. De nossa parte, tome baile. Pra quem é, tudo é com fé. Pra quem é, tudo é com fé. Hora certa na Ultra, 1:10, horário de Brasília, 10:30, horário do Nordeste. We'll be right back. Essa música marcou uma geração. Além de ter sido por muitos anos o tema do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan quando era o noticiário nacional, aliás, a Jovem Pan quando trocou essa música épica por um dance whatever, o Jornal da Manhã começou a decair. Enfim, e essa música também acompanhou as vitórias brasileiras na Fórmula Indy, também pela TV Bandeirantes. Rich Family com Brazil, mais ou menos a versão disco soul da Aquarela do Brasil, do grande Ari Barroso, e que também serve como homenagem ao Ari, que essa semana, dia 7 de novembro, completaria 110 anos do seu nascimento. Antes, Gonzaguinha, Deixa Disso e Vamos Nelson, Bee Gees, Stayin' Alive, Lowboards, Nuvem Cigana, Earth, Wind & Fire, September e Eduardo do Sec com Nostradamus abrindo o bloco musical. Bom, vocês conhecem o Luiz Caldas, né? Sabem que ele fez muito sucesso nos anos 80 com o pré-axé, antes chamado de fricote, até por causa de uma música dele, Nega do Cabelo Duro que não gosta de pentear, etc, etc. Ele também fez várias lambadas, vários axés, enfim. Marcou a história da axé music baiana. Mas você sabia que Luiz Caldas também é roqueiro? Ele gravou um CD de rock chamado Castelo de Gelo. É de uma série de CDs que ele gravou com todos os ritmos possíveis e até clássico ele gravou. Mas quando eu soube que ele gravou rock, fiquei de queixo caído. Você vai ouvir uma das músicas de rock de Luiz Caldas daqui a pouquinho, quando voltarmos de um intervalo comercial aqui no VHS. Então fique ligado aqui na Ultra Web Rádio que já já nós voltamos. Se você não se contenta com meias verdades, não perca o Aqui e Agora, mais que um telejornal, uma arma do povo. Hoje, 6h15 da tarde. Atenção, viaje bem, viaje bastante. Céu azul, viaje bem, viaje bastante. Atenção, você com essa ficha na mão, dirija-se ao portão. Nesse avião, boa viagem! Lave o chão, escolha uma direção. Aperte seu cinto e solte a sua imaginação. Vale Basti! Céu azul, leste, oeste, norte ou sul. Você livre pelo ar, com quem gosta de voar. A Basti abre suas asas, sua ternura, pra você ganhar altura. Motown Love Songs. In the two of us need to live no more. You are everything. Sucessos inesquecíveis em gravações originais. Motown Love Songs. A venda em LP e cassete. BMG Ariola SBT. Muito legal que vivia feliz com sua família. Até que uma bruxa malvada Fogo virou um super game para você jogar da sua casa e ganhar muitos prêmios. Eu quero ver a gente vencer. Fogo, de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Fogo. Oferecimento Kinder Ovo. Realiza 3 desejos de uma só vez. É isso aí, agregando valor no seu domingo à tarde. Esse é o Rei da Recordação, o VHS, que está de volta. E olha, fique ligado porque daqui a pouco, no Arquivo do Humor, minha gente, vocês vão ouvir um grande momento da história dos Trapalhões, o programa de calouros que revelou aquela música "Papai, eu quero me casar". Aguardem, hein? Podem ter certeza, vocês vão morrer de rir com as músicas que o Mussum, o Zacarias, o filho do Didi e o Didi cantaram. Prepare-se. Agora, olha, Roqueiros do Brasil, em 2009, um tal de Luiz Caldas, que todos conheciam, como eu falei, pelo axé, pelo fricote, pela lambada e etc, etc, etc, resolveu gravar uma penca de CDs. O que mais chamou a atenção foi um álbum de rock chamado Castelo de Gelo. Essa penca de CDs reuniu 2 caixas de discos, 5 CDs cada, que estão até agora no site do Luiz Caldas e você pode baixar de graça. Eu também baixei, mas só o Castelo de Gelo, sério mesmo. E ele até gravou um disco de músicas em tupi, pasmem os senhores. Bom, mas o disco que chamou a atenção foi mesmo o Castelo de Gelo. E a faixa título e o single que nós vamos tocar agora foram os singles, as músicas de trabalho desse CD vanguardista, vamos dizer assim, de Luiz Caldas. Então vamos lá, Luiz Caldas, aquele do axé cantando rock, e esse é um dos singles do CD Castelo de Gelo, Ideais. Muito boa tarde a todos, são 1h23 horas de Brasília, 1h23 horas do Nordeste, este é o VHS. Explodir. Tentei aparar o suor. isso sim é rádio. I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I'm yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. And oh girl, we belong together. Won't you believe in my song? Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Oh, forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like our love. I'll always want you near me. I've waited for you for so long. Oh, lady, your love's the only love I need. Isto sim é rádio. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Ultra Web Rádio, 1h41 horário de Brasília, meio-dia 41 horário do Nordeste. Oh, darling, I wanted to give you everything to you. You are everything. Um dos mais inspirados duetos da história da música, Diana Ross e Marvin Gaye, You Are Everything. E olha, essa semana um dueto foi muito falado no The Voice, foi por isso que eu escolhi essa música. Antes, Skank, saideira, pedido do Rocha, lá de São Luís do Maranhão, valeu, um abraço, peça uma música você também, hein? Elvis Presley, In The Ghetto. Também tivemos o Baby da família Dinossauro, ou melhor dizendo, a dubladora do Baby. É que agora eu esqueci, meu Deus do céu, desses brancos. Diga-se de passagem, é uma dubladora muito conhecida. Eu acho até que foi entrevistada. Isso, boa agulha. Marisa Leal, O Meu Mundo Vai Te Ensinar. Ai, ai, ai, a idade, gente. Lionel Richie com Lady, música original dele, foi interpretada primeiramente pelo... Ai, meu Deus, me deu outro branco. Ai, caramba. Esses brancos também, viu? Foi o Lionel Richie quem compôs essa música. Agora, vamos pesquisar aqui com quem que gravou primeiro essa música. Boa, valeu. Kenny Rogers. É, tem que preparar uma pauta melhor para esse programa para evitar esses brancos. E antes, Luiz Caldas com Ideais, Nada Contra, do seu CD de 2010, Castelo de Gelo. Ele também voltou a lançar um CD por mês. Ele já lançou CD de axé, de música sertaneja, de guitarra baiana, enfim. Você pode consultar o luiscaldas.com.br para ver e baixar o CD dessa semana. Sinceramente, eu não sei o que foi. Agora 1h46, horário de Brasília, meio-dia 46, horário do Nordeste. Olha, eu preciso tomar um ginseng. Mas já eu volto com Caetano Veloso, ele que teve uma polêmica com Roberto Carlos, mas que em 1989 gravou Carlinhos Brown. A gente volta já já. Vem, abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Playoff semifinal do basquete americano NBA. Nesta quarta, direto dos Estados Unidos, a segunda partida entre Charlotte Hornets e New York Knicks. Exclusivo. Nesta quarta, 20h30. Basquete NBA, oferecimento Coca-Cola, emoção pra valer. Gillette Sensor, a revolução do seu barbear. Nike, o basquete na sua melhor forma. E Ford Hobby, é o maior charme. Camisa Sears de Tergal, barbatana inteiriça embutida, caimento perfeito, elegância impecável, punhos para botão ou abotoadura, em várias cores. Esta semana na Sears, apenas 12.800. Use o seu crédito. No Brasil, como em todo mundo, jovens estão levando suas esperanças para um só destino, os Jogos Olímpicos. Tutti Frutti, um grande sucesso. Num lançamento Opus Columbia. Gil traz Vini Belo Robinson. Neste sábado, 1 da tarde, programa Raul Gil. Para as 2, horário de Brasília, 10 para 1, horário do Nordeste, e nós já estamos de volta com o VHS aqui na Ultra Web Rádio. Já tomei o meu ginseng, não vai ter mais brancos nessa edição, pode ter certeza. E após crítica a Roberto Carlos e a consequente saída do cantor do grupo Procure Saber, aquele grupo que fala sobre biografias, que defende biografias não autorizadas ou não, Caetano Veloso pediu perdão em sua coluna dominical no jornal O Globo. Disse ele: mesmo que ele nunca mais queira me ver, continuarei amando quem fez Pera Ferida e esse cara sou eu. Disse ele no artigo que hoje está no jornal O Globo. Então, em entrevista ao Fantástico, exibida em 27 de outubro, também conhecido como 2 domingos atrás, Roberto se diz que é a favor de biografia não autorizada, desde que com certos ajustes. É bom lembrar, em 2007, ele tirou de circulação o livro Roberto Carlos em Detalhes. Caetano, em resposta, no dia 3 de novembro, também conhecido como domingo passado, afirmou que Gilberto Gil, Chico Buarque e ele próprio tinham sido criticados pelo apoio à autorização prévia para a publicação de biografias. Disse ele: apanhamos muito da mídia e das redes, e ele veio de rei. Agora o Caetano tá Madalena arrependida. Minhas trombadas nascem de querer quebrar algum esquema cristalizado que me impacienta. Não tenho direito, acho. Não sou terapeuta dele, nem palmatória do mundo. O homem que cantou, ao lado de George Meisner, que não pede desculpa e nem pede perdão, terminou o texto dizendo: eu tinha feito muito esforço para defender a parte que acho defensável de uma causa que me estranha. Peço perdão. É. Pois é, esse assunto ainda vai dar muito pano pra manga. Caetano, faz o que faz de melhor, canta. Meia Lua Inteira, Caetano Veloso, uma das músicas, dos primeiros axés como conhecidos hoje em dia, é um divisor de águas, né? Entre o pop e o axé atual. Muito bem, horário de Brasília, faltam 8 minutos para as 2, horário de Nordeste, 8 minutos para 1, este é o VHS. Isto sim é rádio. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why we never last for very long? What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. We could just get to it. I know we could break through it. I gave my all, but I think my all may have been too much. The Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always blowing whatever we've got going. And it seems at times with all we've got, we haven't got a prayer. Times never last for long. Where are we going wrong? Just once, can we find a way to finally break? Ultra. Isto sim é rádio. Thank you.

Olha, essa é uma das minhas preferidas do Genesis, Throwing It All Away, jogando tudo pra longe. Antes, Zé Ramalho, Mistérios da Meia-Noite, Casey Jojo, All My Life, Abelhudos, O Dono da Terra, música que 10 entre 10 crianças torceram no Festival dos Festivais da TV Globo. Apesar da letra ser linda, da música ser contagiante, nenhuma chance. Quincy Jones, com a voz de James Ingram, Just Once, e Caetano Veloso, Meia Lua Inteira. Ah, Caetano, aquele que fala demais. Bom, 2 horas e 16 minutos, conforme havíamos prometido no próximo bloco, que será o último do programa, mas ó, nós apresentaremos as paródias musicais do Tra... Olha, ontem, quando eu tava escolhendo um quadro pro Arquivo do Humor, pensei, alguma coisa do Francisco Barbosa, alguma coisa da PRK30, Dr. Pimpolho Classic, eu falei... Quando eu ouvi as paródias do Trapalhões, falei, vai ser esse. Que se dane se a Globo me processar. Vamos lá então. Intervalo e já voltamos com o último bloco do VHS, as paródias dos Trapalhões. Inclusive, foi nesse quadro que surgiu a famosa música Papai, eu quero me calar. Nós já voltamos. Está aí no campo. É uma nova história se revelando. É o talento sempre te encantando. Sempre um show. Vem para agitar, para emocionar, para a alegria todo dia se espalhar. Vem pra você ver, pra surpreender, pra mostrar, pra traduzir, pra você entender. Vem para envolver, para a paixão dessa nação pousar. Vem para mostrar o que surgir, seja em qualquer lugar. Lugar. Pra vencer, é paixão de domingo a domingão. Paquetá, hospede-se no Hotel Lido. Apartamentos e suítes com ar refrigerado, geladeira, TV e telefone. Cozinha internacional. Dois restaurantes, um turístico e outro popular. Informações pelo telefone 397-0377 ou 397-0182. Hotel Lido em Paquetá. Tudo em festa, na cidade grande, na floresta, num bar no meio do deserto, numa tribo, num bando de amigos. Ela transforma tudo em festa, na cidade grande, na floresta. Me dá uma Antártica gelada. Estreia nesta terça às 21 horas. Aqui na Tupi, você vai rir até chorar. E 22 em Brasília, 1h22. Tô rindo por antecipação no Nordeste. Estamos de volta para o último e derradeiro bloco do VHS. É bom lembrar: semana que vem não tem VHS ao vivo, hein? Mas tem VHS, só que gravado. Como será? Saberão. Vai ser surpresa, ok? Mas eu vou mandar o programa para o meu amigo Diego Ramon. E dia 17, domingo que vem, ao meio-dia, estaremos no ar com uma edição especial do VHS para vocês. E se vocês quiserem saber de tudo que rola no mundo das web rádios, acesse www.paineldawebradio.com.br. Lá você vai ficar sabendo de tudo que rola no mundo das web rádios do Brasil e do mundo. E também você pode cadastrar a sua web rádio, é ou não é? Então acesse paineldawebradio.com.br. E hoje tem jogo pela Ultra Web Rádio e pela Rede Sport Brasil. Na Rede Sport Brasil você já está acompanhando Arsenal e Manchester. E daqui a pouco, Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro e Grêmio, jogo que pode dar ao Cruzeiro nada mais, nada menos do que o título brasileiro. Título brasileiro. E olha, diga-se de passagem, vai ser bem merecido. Então não se esqueça, a partir das 15 para as 4 da tarde, Diego Ramon vai comandar a transmissão em rede com a Ultra Web Rádio. Diego está se perguntando: afinal, o Cruzeiro pode se tornar no domingo campeão mais antecipado da história dos pontos corridos, ou eu me engano? Eu vou dizer, Diego, você se engana, porque o campeão mais antecipado foi o Fluminense ano passado. Eu acredito que 6 rodadas antes. Então, Cruzeiro e Grêmio na narração de Diego Ramon. Excepcionalmente, hoje eu não estarei nas reportagens. Não percam, eu vou estar gravando o VHS, mas talvez eu dê uma vida. Fique ligado aqui na Ultra com futebol, junto com a Rede Sport Brasil, a parceria nota 10. E agora, senhoras e senhores, the moment. This is the main event of the afternoon. O momento que todos esperavam. Os Trapalhões, o grande grupo de Renato Aragão, Manfred Santana, Antônio Carlos Bernardes Gomes e Mauro Fátio Gonçalves, ou melhor, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, e fez muito sucesso nas noites globais de domingo. E olha, são inesquecíveis. Uma pena que a família do Zacarias processou a Globo e se a Globo passasse Trapalhões, eu vou concordar com o Azaghal, o mundo seria bem melhor. Não existiria guerra, não existiria PCC, não existiria nada. Bom, várias vezes os Trapalhões parodiavam vários programas de televisão, e um deles eram sempre os programas de calouros. Neste quadro que nós vamos apresentar agora, Dedé Santana apresenta um programa de calouros e primeiramente chama os convidados Mussum, você vai ouvi-lo pelo nome verdadeiro, Antônio Carlos Bernardes Gomes, e depois Didi Mocó, Sonrisuel, Colesterol, Novalgina Mufumbo e a filha dele. A banda será capitaneada por ninguém mais, ninguém menos do que César Camargo Mariano, que fez várias pérolas instrumentais, entre elas o BGM deste programa, originalmente o tema de abertura do Festival dos Festivais. O nome é Fastway. Então, sem mais delongas, às 2 horas e 25 minutos, horário de Brasília, 1 hora e 25 minutos, horário do... Virou! 2 horas e 26 minutos, horário de Brasília, 1 hora e 26 minutos, horário do Nordeste. Trapalhões! Com o concurso de calouros. E, claro, a origem do... Pá, pá, eu quero me casar. Agulha, por favor. Programa de calouro que está sempre pertinho de você. Hoje eu tenho o prazer de dizer a todos que continua o nosso programa numa oferta do purgante Brandão. É cada gole dois escorregão. E temos aqui a colaboração do meu conjunto, os Blacks e um White, que está aqui presente. Salve de palma para eles, dando a maior colher de chá para os nossos calouros. E eu vou chamar o primeiro, que é o senhor Antônio Carlos Bernardes Gomes, mais conhecido como o Empalhadinho da Mangueira. Opa, uma salva de palmas. Olha isso, empalhadinho. Tá vendo pessoal, que auditório maravilhoso? Paz, alegria e beijo quente, pessoal. É, não bem? Gostou? Gostou do auditório? O pessoal da Mangueira manda agradecer. A senhora é da Mangueira mesmo? Inclusive, não é só nome, senhor. Não, né? Sim, senhor. É da Mangueira. É, sim, senhor. Vem cá, o senhor já cantou alguma vez na sua vida? Eu já tentei, mas tomei duas bolachas, não consegui nada. Ah, e tem vontade de tentar outra vez, né? Cantar, mas não, senhor, né? É, sim. Qual é a sua profissão, por favor? Eu posso saber a profissão das pessoas que... Eu trabalho de... Eu não conheço essa profissão. É que é o seguinte, eu sou vigilante numa boite. Boite? É boite. E nessa boite eu trabalho assim entre o banheiro dos homens e das mulheres. Ah, o senhor fica no meio, entre e no meio. Dos homens e das mulheres. O que o senhor faz lá? É quando os homens saem do banheiro dos homens e tentam entrar bêbado no banheiro das mulheres, eu faço... e lavo a mão, ainda muito digo bem. Depois. É. Mas o que deu na sua cabeça de vir cantar aqui no programa? Não deu na cabeça, foi mais o meu chapéu que me pediu mesmo. Muito bem. E o senhor já tem uma música, escolheu a música? Eu vou cantar. Ensaiou direitinho? Ensaiei, sim, senhor. Ah, então tá bom. Então eu vou... Como é o nome da música? Cala a boca. O que o senhor falou? Cala a boca. Que como cala a boca? Cala a boca. Eu trago o senhor aqui com o maior respeito. Cala a boca que eu vou cantar. Vai cantar o quê? Cala a boca. Cala a boca o quê? Cala a boca. Eu vou cantar. Que cala a boca é isso? É o nome da música? É o nome da música? Cala a boca é o nome da música. Muito bem, então vamos ouvir aqui o senhor Empalhadinho da Mangueira cantando Cala a Boca. Faz favor. Cala a boca, seu olhar tá me dizendo que você tá me querendo, que você gosta de mim. Cala a boca. Cala a boca, senhor. Cala a boca, senhor. É tipo de música que vem cantar aqui. E o nome dessa música não é Cala a Boca, é Cabocla. É Cabocla. Isso pode se retirar, viu? Pode se retirar, que tem muita gente. Eu tô em cima da hora. Me dá uma chance antes do seu... Não tem chance, não. Pode sair que não tem chance. Eu tenho outra música que... Que outra música, meu amigo? Outra música eu podia cantar também, eu podia me defender, que esse dinheiro é pra ajudar na compra da minha dentadura, isso aí que eu queria que eu... Não, tudo bem, pode cantar. Como é o nome da música? A outra música é... Sou Filho do Piloto. Sou Filho do Piloto? Eu não conheço. Sou Filho de Piloto. Não, pode cantar. Pode cantar, mas eu vou precisar da bateria. Temos uma bateria, só pode ir só uma lá. Não dá, é 150 pessoas, a bateria da Mangueira. Ah, não, aí não dá porque... Então eu canto nessa mesmo, senhor. Vai nessa pode, mesmo? Sou, pode ir lá que eu levo o microfone pro senhor. Como é o nome mesmo da música? Piloto. Sou filho de piloto? Sim, senhor. Tá bom. Do calor do seu carinho, sou um menino e o pai saindo, com vontade de avoar. Oh, vai saindo com vontade de voar. Será que eu estou perdendo meu tempo, senhor? Desaparece! Desaparece daqui! Faça o... Ô, porteiro, faz favor, joga uma pedra nele aí pra mim. Ora, veja só. Olha, meus amigos, desculpe, de vez em quando acontecem essas coisas. Eu quero dizer a todos vocês que a semana que vem vamos ter um novo patrocinador. É a pílula do cachorro. Quer dizer, o senhor tem o seu cachorro doente, dá a pílula do cachorro pra ele que o seu cachorro fica bem. Vou trazer aqui o segundo candidato. Esse vem de longe, hein? Vem do Ceará. É o senhor, como é? Deixa eu ver, Didi Mocó. Mocó, Sonrisal, Colesterol, Novalgínio, Mufumbo, Mufumbo. Palmas aqui pro seu Mufumbo. Mufumbo. Sim, senhor. Mufumbo é do seu pai ou da senhor, sua mãe? É. Mufumbo do meu pai e colesterol da minha mãe. Ah, sim, sim. O senhor é do... Aqui diz que o senhor é do Ceará, é verdade? É, o senhor verdade. Veio do Ceará aqui pra cantar vim no nosso cantar, programa? Eu quis, quero ser artista. Quer ser artista? Artista Mas é bom, por que, né? que o senhor quer ser artista, hein? Porque artista é só palhaçada e mulher boa. Ah, parece. E parece, quem tá de fora, a imagem trabalha. Que tem é essa. Mesmo olha assim, não sabe quantas horas a gente leva pra gravar um programa. Ser famoso. Não, mas ficar famoso fica, mas tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar, dar um duro danado pra conseguir chegar a ser famoso, ser conhecido. É, quando é conhecido, bota os óculos entre os cachos e se esconde do povo, né? É mais ou menos assim. E tem um defeito no artista, né? Qual é o defeito que o artista, quando fica famoso, todo mundo fala. Fulano casou, já largou, soltou aquela, pegou uma, largou outra, engrampeou uma, largou, descolou uma, pegou a outra. Nessa profissão aparece mais. O pobre das mulheres sofre, né? Quando é artista, famosa, é falada. E os homens, quando diz mulher com um pouquinho, já é. Aquele ou foi ou é ou será. Não entendi o que você falou aí. Aquele cantor não é mais aquele, não sei o quê. Mas isso é natural. Olha, moço, eu vou dizer. É por causa da roupa que eu trabalhei num. Se eu ver, eu uso essa roupa e ninguém fala nada de mim, né? É, não. Porque tem que ter personalidade. É agora não. Só não fala pela frente. Como agora, é que é? Vou dizer o seguinte. Os pessoal falam até de quem não deve falar. Ah, bom, fala mesmo. Porque eu disse que diz munheca. Engraçado, sabe o que eu tenho curiosidade de saber? Essas pessoas que vêm aqui cantar, por que é que vêm? É porque deve ter alguma veia artística. Meu tio. Seu tio era artista? Compunha música, música. Compositor. A Liz, ele morreu por causa de uma composição. Como? Morreu por causa se emocionou? Da... Fez a música, se emocionou? Como... Não. Ele estava escrevendo a letra num trio do trem, veio uma composição e passou por muita dele. Ah, sei. É. Pois modos é. Que Mas eu posso começar duro, né? A ensaiar. Você vai querer cantar mesmo, né? Ele tem ensaiou? Tem que ensaiar aqui. Tem que treinar. Não ensaiou? Tem que treinar a goela. É, canta. Pera aí, não faz... Calma, meu amigo, não faz isso. Não faz isso, meu amigo. O senhor fica se esforçando, sabe como é que é? A horta pode estourar. Senhor? A horta? A horta da Dona. A horta é aqui, ó. Todo mundo sabe, a horta Mas é aqui. Mas é uma cascata. Que cascata? A horta é aqui, meu amigo. Como é que a horta é aqui em Ribas se as batatas ficam cá embaixo, moço? Ah, é outra coisa, batata. Você não sabe o que faz uma confusão, meu amigo. Eu vou cantar. Não ensaiou? Eu vou como cantar. Você manda um cara que não ensaiou pra quê? Depois a gente vai conversar. Não, eu já saí, com ele. Ah, ensaiou com ele? Eu vou cantar a música de um canterrâneo meu. Qual é? É, tô morrendo de vexar de andar de tec-teco. É do meu canterrâneo Belchior. Tô morrendo de vexar de andar de tec-teco. Por acaso essa música não é Tenho Medo de Avião? Ah, sim. Ou Medo de Avião? Medo Também, de Avião. Às vezes é. Não, aí é outro tom, eu cantar no outro. Tô morrendo de vexar de andar de tec-teco. Tá bom, então. Bora. Tá legal o que você vai fazer. Tá, então aí. Foi medo dos avião que eu perdi com meu cação. Foi medo do teco-teco que eu fui parar naquele treco. Foi medo do navio que eu fui parar. Essa música não está dando com a sua voz. Mas, o senhor sabe o que é? Vocês, a mania que vocês têm, tem que procurar uma música que dá de acordo com a sua personalidade. Tudo de vocês aqui não, é na Não, não é, porque é na tem pressa, eu tenho horário, o senhor né? O podia me dar uma chance. Minha filha veio aí, o que é uma chance? Não pode, que é isso? Tudo não, com pressa? Não é pode. Mania de pressa, por causa de muita pressa. O senhor é o último calor. Moço, por causa de muita pressa é que o mundo tá cheio de anão. Eu sei, mas o senhor é o último calor que tem aqui. Por isso, é que você podia me dar uma chance? Tá bom. Vamos dar uma chance pra ele? Pode dar. Tá bom, ele veio de longe. Muito obrigado. Manda ele pra sua filha. Muito obrigado, macacada. Essa é a minha filha. É Geni. Geni? Ah, o nome dela é Geni. A Geni, a Liz, o Chico Buarque fez uma música pra ela agora. Pra ela? Ela é noiva do seu Costa, sabe? Aí Chico Buarque fez a música, né? fonte. Joga Costa na Geni. Joga. Vem da música pra ela. Tá bom, tá bom. Vocês isso... têm uma música ensaiada? Bonitinha, uma gracinha só. Ô, pai, tô com vergonha. Gostei. Tá o quê, hein, menina? Tô com vergonha. Eu não sei, não falei pra você deixar suas vergonhas em casa? Me dá o tamanco, me dá o tamanco. Pra que você pintou pai? Toda? Pra que você pintou? Foi a mãe que mandou. Olha que você se pintou. Foi a mãe que mandou. Parece um periquito comendo cereja com essa boca. Me dá o tamanco. Vira pra lá. Vai apanhar no popô. Meu amigo, não faça isso aqui. Não faça isso aqui, meu Deus. Como é, Ana? Eu não tenho mais tempo. O senhor vai cantar a música? Tá ensaiadinho? Vamos cantar a música do Pastorio do Velho Faceta. Ô pai, eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com motorista. Com motorista você não casa bem. O motorista aperta muito na buzina. E aí depois pode buzinar você também. Papai, eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com economista. Com economista você não casa bem. Economista mexe muito na poupança. E depois vai poupança você também. Eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o leiteiro. Com o leiteiro você não casa bem. Por que, papai? O leiteiro tira o leite das vacas. E depois vai desmamar você também. Papai, eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com Marlon Brando. Com Marlon Brando você não casa bem. Por que, papai? O Marlon Brando manteigou a Maria Schneider. É? E depois vai manteigar você também. Papai, eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com Chico Coco. Com Chico Coco você não casa bem. Por que, papai? O Chico Corta berra muito a paloma. E aí depois vai palomar você também. Papai, eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com Ney Mato Grosso. Ai, Ney Mato Grosso, aí você casa bem, é verdade, é. Ney Mato Grosso vira homem lobisomem. Mas quando é homem não dá medo pra ninguém. Ai, ai, sensacional, sensacional. Bons tempos que a televisão brasileira era digna de ser vista. O humor brasileiro era merecidamente de alto nível. Pena que não é mais, pena. Parabéns pra quem viveu esses tempos. Uma pena eu só ter nascido em 86. Trapalhões, hoje homenageados no nosso Arquivo do Humor com os seus programas de calouros. E olha, eu morri muito de rir. Bom, já já, você sabe, tem futebol aqui na Atrativa F... Na Atrativa... Opa! Vamos de novo. Tem futebol aqui na Ultra Web Rádio, tanta rádio que eu me confundo. Cruzeiro e Grêmio... com o Diego Ramon em rede com a Rede Sports, ok? Lembrando, a partir das 15 para as 4 da tarde, horário do Nordeste, 15 para as 5, horário de Brasília. E daqui a pouco tem atualização no site Família Aquática, você vai saber como foi a última etapa da Copa do Mundo Tóquio, na etapa que aconteceu hoje, e também como foi o Campeonato Mineiro de Natação. Já estou coletando informações, acesse, hein? familiaaquatica.webnode.com. E agora tem a última sequência musical que começa com Simone. Um desejo só não basta. Simone, sua linda. Pena que joga pelo outro time. 2h39 horário de Brasília, 1h39 horário do Nordeste. Este é o BHS. De repente você revelou minha cor de rosa. Você pensa que tudo

se divide com alguém. Não mais ninguém se despede, já esquece tudo bom. Mentiras fáceis fatais demais. Discurso até que pode só pro coração. Enlouquece no final. Bem, bem, finge que só decide que te convém. Não mais. Bem, bem, se despega e já esquece tudo bom. Mentiras fáceis fatais. Um dos maiores não sucessos de Ed Motta, Mentiras Fáceis. Antes, Chicago Hard Habit Break. E abrindo o bloco, Simone com Um Desejo Só Não Basta. Olha, Simone estava inspirada quando gravou essa música, sério mesmo. Então, faltam 10 minutos para as 3 da tarde, horário de Brasília, 10 para as 2, horário do Nordeste. E um recadinho, antes de mais nada. Semana que vem vai ter VHS, mas eu estarei em São Paulo fazendo para o Família Aquática e também para essa rádio, para a Rede Esporte Brasil e a Atrativa FM, o Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Natação de Verão, 15º Troféu Alberto Martins Pérez, que vai contar com a presença de vários nadadores espalhados por esse lindo estado grande chamado São Paulo. Portanto, o programa de semana que vem será gravado, e será gravado imediatamente assim que eu terminar este programa. Aproveitando, daqui a pouco teremos informações sobre tudo o que rolou na etapa mineira, aliás, no Campeonato Mineiro de Natação, que terminou agora há pouco, e também na etapa de Tóquio, que também terminou hoje, Tóquio, da Copa do Mundo Fina de Natação. Tivemos vários recordes mundiais, mais medalhas para o Brasil, você vai saber já já, ok? Acesse familiaaquatica.webnode.com, lá você também ouve a programação da Ultra Web Rádio. Vai te ouvir também Diego Ramon narrando Cruzeiro e Grêmio. Eu não estarei nas reportagens, mas talvez eu ouça, ok? Isto posto, é hora de ir. Muito obrigado a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos, a vocês pela fenomenal audiência. Semana que vem, como eu falei, VHS, mas gravado no domingo ao meio-dia, ok? Daqui a 2 semanas eu estarei de volta com o programa ao vivo, com VHS ao vivo, com músicas sensacionais, ok? Durante a semana eu vou falar sobre o que é o programa de domingo que vem, beleza? Então é isso, uma excelente tarde a todos, aproveitem bastante o seu final de semana. Eu volto na semana que vem gravado e daqui a 2 semanas ao vivo com muito mais pra vocês de VHS. E pra terminar, como eu vou cobrir uma competição de natação, nada mais justo do que tocar o tema que eu escolhi para ser o de abertura das minhas coberturas de natação. Essa música foi feita para uma transmissão do Tour de France, eu não lembro qual. Eu só sei que fez um grande sucesso e tocou por muitos anos na tela da ABC. Com vocês, John Tesh, com a música Road Made for Animals. Olha, foi raro encontrar essa música, ela tinha a versão ao vivo, a versão gravada, foi difícil, mas eu consegui. É até em homenagem a todos os nadadores do Brasil e nadadoras, eu deixo essa música como encerramento do programa deste domingo. Era isso, gente, até semana que vem com VHS gravado, hein? E aproveite bem o seu final de semana. Tchau, gente, aquele abraço. We'll be right back. noite, meu irmão brasileiro! Maestro, sua vez, maestro! Amiguinhos, por hoje é só.